083, 081, descend down, flight level 050, via Bom Survival Condition 015, expected NDB Zulu approach, runway 10. If you prefer AeroNav approach, report to Viabilis AeroNav 1. clear via both arrival and 50,000 calm established on 101 Berry in the Beacon, La Brasil 81. That's affirmative, calm and established 101 inbound. No, negative. 101, Barry, inbound beacon. And clear. NDB Zulu. Clear approach, come established 101, they are inbound the Simbra Beacon. Okay, I understood. VOR DME Zulu descend 2000, calm established over Saga position. Controle Salvador, 3305, informação alta. 3305, esta via chegada Mária até o nível de voo 050, procedimento NDB Zulu, 1015 o ajuste. Ok, desce via chegada Mária até 5000, 1015 NDB Zulu da pista 10, 3305. Pode voltar, fica presente. Mantenha o perfil da 3305. Número 2. Ok, obrigado. Alpha 081, call tower 118 decimal 95. 118 905 31. Tower, good afternoon, Europa 081, I have you in sight, please land runway 10, wind 120 degrees at 08 knots. Land runway 10 31. Alpha 081 on the ground at 19, leave the runway and call route 11-09. Back in the runway now, 11-09. Hello, good evening, Europa 081, passing runway. Europa 081, taxi approved via Alpha Juliet to 1010. Alpha Juliet, what's your Europa 081? Oxilé 6313, autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, via Upper do Louro no 0 até Taubaté. Nível 360, saída da Euleda Motiva. Fala da 1 no 0, primeira curva direita, transponder 5033. Frequência do controle Salvador, 119, décima 8. Autorizado Guarulhos, 360. Upper Zulu 10 da Euleda Motiva, decolando da 10 com curva direita, 5033 no transponder, 198 no controle. Oxalame 6-1-3, escutei o argumento correto, reporte pronto para o pushback em acionamento, estou confirmando, Upper Zulu 10 até Taubaté. Upper Zulu 10 até Taubaté, obrigado. Ou de instrução aqui, se seria possível a partir do Índia Sierra ingressar numa perna contra o vento da 1-0 e fazer um tráfego visual completo a fim de entrar na lenta, é possível? Bom, será possível desde que manifeste e cancele o seu plano IFR para visual fingir utilizar o circuito de tráfego para pouso visual. Não, sem problema. Eu gostaria de cancelar a partir do Índia Sierra. Ok. Está autorizado sua descida até 2 mil pés, livre, autorizado a final do NDB Zulu, aguardando a sua solicitação para cancelamento de plano IFR. Ok, gente. Cancelamento está 3305. 3305, está cancelado seu plano de voo IFR. Chame a torre de controle na frequência 118.95 para prosseguir para o circuito de tráfego. Ok, 6295, está 3305. Está autorizado sua descida até 1.500 pés. Até 1.500. Torre Salvador está 3305. Boa noite. Da 3305, tráfego avistado, ajuste no 0 no 5, aguarde autorização de pouso. Gente, coordenado com o controle, a fim de treinamento, o circuito de tráfego visual completo para ingressar na perna contra o vento, é possível? 305, confirme, terra do contra-vento do Peixe no Zero? Isso, é possível. Autorizado, no atraso vou reportar, ajuste no 0 no 5, vento 1 no 20 graus, 079. Ok, sim, está 33 a frente. Lanterna contra o vento, Tan 3305. Sente Tan 3305, reposta através da 10. Afirmativo. Salvador, chano 63, 03, chano 63, portão 62. 63, 03, pushback, coordenação, equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o ataque. Preparado para o ataque, 63, 03. Reporte perna do vento da pista no zero. Reportando 3305. Vento no zero, tá 3305. Sente Baixar 3305, reporte base, baixado e travado. Vai reportar. É 313, copiado alternado Galeão, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0 via Pátio Uno, táxi aí Índia, quando pronto chama a torre 118.95, ajuste no 015. Câmera 313, táxi via Índia. Salvador, uma boa, Xanem 3, pronto. Agora, Xanem 3 no 3, boa noite, após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter a pista no 0. Tá 3305 no solo 35, libere direita, chame controle solo em 121.9. 219, obrigado pela colaboração, querido. 3305, liberado. Então 3305, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 05. Alfa Juliette para o 05, para 3305. Afirma Chanel 3-1-3, decolagem autorizada, pistona 0, vento 1, 1-0 graus, 07 nós. Chanel 3-1-3, decolado 2-3-8, chame controle Salvador em 1-1-9, decima 8, novo. 1-9-8, obrigado, bom trabalho. Para Salvador, uma boa noite, Chanel 3-1-3, estação de 1410. O Chanel 3-1-3, contato radar na decolagem. Suba via Dael até o nível 360, vigilante. Via da Elton 360, chama 6313, no cidade de Borna Cordilheira. Via 313, mantém a saída, saída via da Elton. Controle. Acesse 5613. Voe por base. Por hoje, por base. Xanã 6313. 6313, chame Recife, em 12. 8.8. Botão em Salvador, Doca, Boa noite, 3178. Passo nível 215 para 170, fica lá. Descida autorizada até o nível de voo 050, ajuste do altímetro 10015, via chegada Marine de Bezulu. 7050, 1015, ajuste via Mari, o senhor autoriza a nave da Rubero, senhor? Afirmo, está copiada a sua solicitação, aguarde a autorização do Serra Vitor 366. Aguarda. Boa noite, 3178, passo nível 2070 para 170. 178, descida autorizada até o nível de voo 060, via chegada Mari para o NDB Zulu. Positivo, via chegada Mari e a Salvador, é o 4070 da Azul. Pode seguir. Pega o Amário, senhor. Está autorizado voar o 366 e completar com a aeronave da Rosana? Aeronave que modulou, confirme. É o 4070, senhor. Está aguardando autorização para o aeronave da 10. Aguarda o 366. Gente, mantém estar, aguarda o 366. 2707, desse mantém nível de voo 080 via chegada a voo, se ajustou o altímetro no 095, procedimento NDB Zulu. Anotado sua solicitação, mantenha intercept, mantenha a chegada, aguardando autorização para a Renata. Metro 070, desça aí, mantenha 250010, ajuste do altímetro 1015, autorizado voar na prosa Serra Vitor 366 e completar a final do procedimento. E corrija o procedimento da Renata. 2.500 pés com 1.015 no ajuste, dá presente em Terra Vitor 366, completa a RNAV. Vou lhe informar e estabilizado, 4070.